Nothing is real. Valeu. Yeah. Vamos fazer agora uma música também do nosso último álbum, chamada Complicated Girl. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a banda, é só visitar o site www.thewanted.com.br. Lá tem as músicas para ouvir, para baixar, tal. Vocês tem uns folders também na entrada ali para quem quiser conhecer mais sobre a banda. The Wanted.